Panorama Agrícola para 6 de fevereiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte amigo do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 6 de fevereiro de 2012, segunda-feira, ainda de lua crescente. Não era pra você se apaixonar. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: ninguém pode ser juiz em causa própria. Paixão de uma noite que logo tem fim, eu te falei. Na dica de hoje você confere por que plantar hortelã. Orientações de Chapecó ao produtor que sofre com a estiagem. Começa o campo demonstrativo Alfa e EPAGRE reúne dirigentes em Videira e Campos Novos. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia? A hortelã plantada na horta afugenta ratos e formigas. Então, plante hortelã na sua horta. É hora das notícias. Abre hoje na linha Tomazelli, em Chapecó, o 17º Campo Demonstrativo Alfa. Este ano com o tema Cultivo a Vida. Você percebe? A Cooper Alfa tem 14.400 famílias associadas, a maioria das quais integrantes da agricultura familiar. O agricultor preserva a vida toda vez que cuida do solo com a adoção de sistemas de plantio direto, cultivo mínimo e uso racional de fertilizantes, a exemplo da agricultura de precisão, ou quando constrói cisternas para coletar a água da chuva, ou ainda toda vez que preserva fontes e nascentes, diz a Cooper Alfa. No campo demonstrativo, até quinta-feira, em Chapecó, haverá 100 expositores e palestras sobre agronegócio e cooperativismo, nutrição animal, qualidade de leitões e aves, plantas medicinais e apresentações culturais. A agricultura de precisão, o Programa Nacional de Biodiesel e uso de pastagens são outros temas do Campo Demonstrativo Alfa, que abre nesta segunda em linha Tomazelli, Chapecó. Dirigentes da EPAGRE e do programa Santa Catarina Rural têm a semana de agenda cheia em Videira e Campos Novos, a partir de hoje até sexta-feira. Em pauta, ajustes para ações deste ano, o planejamento para 2013 em pesquisa e em extensão rural e uma capacitação administrativo-financeira. De hoje até sexta-feira, em Videira e também em Campos Novos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o gerente regional da EPAGRE em Chapecó, Valdir Crestani. Diante da estiagem, Crestani, qual é a orientação para o produtor neste momento? Bom, nós vamos dividir a nossa entrevista em dois momentos. O primeiro é o trabalho que estamos realizando agora. Por uma determinação governamental, e aí incluímos Secretário da Agricultura, diretoria da empresa, os nossos funcionários estão mais a nível de escritório prestando informações a respeito de Proagro e também realizando as perícias que o Banco do Brasil e os outros bancos também nos demandaram. Né? Esse trabalho ele foi bem organizado, a nível da região surgiu muito efeito, porque, na verdade, nós tivemos um percentual de agricultores muito grande que desistiram. Então, isso aí fez com que os agricultores até não tivessem que pagar a perícia. Num segundo momento, nós estamos mais fazendo um trabalho agora, principalmente com demandas de crédito inerentes à parte de água. E, na verdade, a gente está notando que, claro, o momento exige, mas a grande demanda é que nós estamos principalmente na área de água, na captação de água através de cisternas, né? Diariamente nos chegam pedidos de pré-enquadramento, ou seja, enquadrar o agricultor para desfrutar daqueles recursos do juro zero, né, do programa juro zero, e nós então estamos fazendo esse trabalho. Paralelo a isso, é bom que se diga aí que o agricultor, nesse meio tempo, no metade mais ou menos de janeiro, nós tivemos uma chuva relativamente boa, cerca de 70 milímetros, né? Ele conseguiu fazer o plantio, algum plantio, né? E são esses, então, são essas as principais atividades. Agora, o momento aqui no Oeste, ele não que seja desolador, mas ele precisa, sim, né, que agricultores, extensionistas se motivem novamente, né? Porque é mais uma estiagem, mais um prejuízo que se reflete devido à falta de chuva. Bem, como esse processo é cíclico, é necessário realmente investir em cisternas, açudes, irrigação? Esse trabalho que nós já nos reunimos aqui na gerência regional de Chapecó e estamos solicitando aos nossos funcionários, nossos técnicos, a nível de campo, as coordenações regionais aqui. Acho que nós precisamos, mais do que nunca, fazer um investimento, fazer com que o agricultor veja, o agricultor que tenha a possibilidade de ter um hectare, dois ou três de irrigação, tanto para cultivo aí do milho, né, que ele usa para silagem, tanto na área de pastagem também. Isso aí é importante, isso aí dá uma tranquilidade, né, faz com que o agricultor, e a gente está vendo isso aí, o agricultor fique mais tranquilo nesse momento. E nós temos aí, e por satisfação ao longo dos anos, aí nós fizemos um trabalho também de cisternas, né? Nós temos aí agricultores hoje com 1.200.000, 1.300.000 litros, né, de água dentro de cisternas, e isso aí a imprensa tem os procurado, né, e eles têm demonstrado a satisfação num momento difícil desse, né, e da tranquilidade que eles passam, enquanto outros aí a gente nota, né, principalmente as prefeituras daqui da região, num trabalho incessante de busca de água, né, para levar nas propriedades dos agricultores. Cristane, no caso da cultura do milho, a mais prejudicada, como fica? Aqui a gente tem visto o seguinte, ó, que durante o momento em que o agricultor foi para o banco, aí ele teve uma decisão, o seguinte, ó, aí o pessoal do banco, né, conversando com os agricultores, eles entenderam, o pessoal do banco, que a maioria dos agricultores que plantaram milho, né, eles iriam plantar milho para silagem. Então, o custeio ele foi direcionado a um custeio pecuário, né? E daí eu digo isso aí porque o agricultor, quando o custeio é pecuário, ele não tem direito ao ressarcimento das perdas através do Proagro, né? E aquele, então, que fez o custeio normal, né, referente ao plantio, que ele plantou milho para produzir do grãos, essa é a medida que ele está solicitando para o agro, nós estamos fazendo normalmente. São essas as questões, assim, principalmente da lavoura do milho. Então, nós vemos aqui nas lavouras aqui do Oeste, né, muito milho cortado, nós já vemos bastante silagem, né? Então, alguma coisa, quando o agricultor viu que as perdas iriam se acumular, ele optou, então, fazer a silagem. Perfeito. Nós agradecemos a Valdir Cristani, gerente regional da IPAGRE, em Chapecó, pelas informações aqui no Panorama Agrícola. Muito obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.